Luz que fez a sombra dançar por trás da telha, fez o teu sereno chegar e o cheiro me lembrou teu som. Quando cantava o quintal e o tempo era calor, o canto era sem dor e eu não era a vontade de ficar ali pra amar e ver o teu sorriso abrir. Encanto e um pouco do teu pranto velho, mesmo sem te ter aqui, sinto devo prosseguir. Vou lavar o meu lençol, secar a minha dor ao sol. Fez a sombra dançar por trás da telha, fez o teu sereno chegar, o cheiro me lembrou teu som. Quando cantava o quintal e o tempo era calor, o canto era sem dor e eu não era a vontade de ficar ali pra amar e ver o teu sorriso abrir. Encanto e um pouco do teu pranto velho, mesmo sem te ter aqui, sinto devo prosseguir.